Aqui ZYK 234, 1190 kHz, Cerro Azul, Cerro Largo. Meg Ervas, desintoxica, depura e deixa o sangue limpo. Os níveis de colesterol, triglicerídeos e diabetes ficarão normais com o uso de Meg Ervas. O princípio ativo de Meg Ervas estimula o fígado a produzir bile, substância que age como detergente, eliminando as impurezas e gorduras dos alimentos, evitando a formação de placas gordurosas nas artérias. Meg Ervas é especial para quem fuma, pois o mesmo elimina a nicotina, impedindo de chegarem até os pulmões. Meg Ervas, digestivo, diurético, desintoxicante. Meg Ervas, em sua farmácia. Agora são 6h42. Manda um alô pro seu Prudêncio Caetano, pediu música. Faceira e chegada, eu já tô sabendo, tu tens namorado. Isso não faz mal, deixe ele de lado. Te juro, de joelho, estou apaixonado. Cabelo amarrado, que olhos ligeiros. Sorriso brigeiro que me faz penar. Boquinha encadrada, que pele mimada. Teu rosto corado, só quero beijar. Perninha grossinha, de joelho grosso. Bracinho bonito, foi feito por gosto. Brinquinho na orelha, colar no pescoço. Por você, donzela, eu deixo de ser moço. Qualquer um vestido que queiras botar nesta cinturinha só pode assentar. De vestido verde ou vestido grená, com qualquer vestido quero te abraçar. Donzela formosa que eu vivo a sonhar, me responde agora o que eu vou perguntar. Você marca um dia pra nós se encontrar, em qualquer igreja vamos se casar. Você marca um dia pra nós se encontrar, em qualquer igreja vamos se casar. Você está ligado nos 1190 kHz, Cerro Azul, Cerro Largo, 5 kW. Estou informando a hora certa, Suíça Ótica e Presentes aqui de Cerro Largo. Chegando música da Dona Tereza e do seu Nando.